acorda logo cedo, lava a cara, enfrenta a vida, adoece com a ferida do filho e da família. Crack, cocaína, bebida e muito frevo, sentimento, os receios no meio do tiroteio. O corpo que agoniza, lágrima de uma senhora, várias noites sem dormir, preocupada até umas horas. E na balada o demônio te induz, te ilude, faz você sorri, se sente o Robin Hood. Com a face descaída, tristeza no olhar, verruga toma cotoleira, eu nem vou falar. Lembrava apenas de quando era um menino, brincava com o Cizinho, feliz com os carrinhos. 5 horas tava em casa, tomava banho e jantava, dormia despreocupada, pois do seu lado estava. Mas nessa madrugada já vi que vai ser longa, ela lembra dos momentos bons. Puxa, toma conta, jurei te proteger por toda a minha vida, nem morri ainda isso. Ela dizia com angústia e deprimida, onde ele está? Quem é quem? Quem será? Com quem que ele está? Nem consegui imaginar. Coragem, coragem, não desista, coragem. Sei que parece tarde, mas quem tem fé reage. Coragem, não desista, coragem. Eu sei que parece tarde, mas o coração de Deus usa por você. Assaltas da madruga, curta a brisa, luz da lua. Sentimento vem da rua, reflito minha conduta. Com os parceiros inabalável, revolta retornável. Nessas horas todos acham que é implacável. Bebidas à vontade pra destruição, escuto palmas. Um momento que inspira ser manipulado pela alma. Saí pra clarear com os parceiros e se vá. Se tiver pra catar, ninguém aqui vai moscar. Tava fácil demais, não deu pra evitar. O desacerto, gritaria, cê vê o desespero da moça. Alarmou os vizinhos, ó, mas que cabeça oca. No momento, perna bamba, deu desespero e correria. Quando ouço alguém gritar, aí não, a polícia! O que era meu parceiro abraçou. Quando levou altos tiros, ele sussurrou, te livrou. Lembrei de quando era apenas um pivete na igreja com minha mãe, com um sino marcante que cê nunca esquece. A partir dali, resolvi mudar, batalhar e lutar. Aceitei a Jesus Cristo, compreendi que ele é a única saída. Saída. Coragem, não desista, coragem. Sei que parece tarde, mas quem tem fé real.